André Cedeiros, o mural de Ibi Coara. Você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar os teus lábios é um desatino. E eu estou sendo sincera. Estou apaixonada. A soma de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Que às vezes me pergunto por quê. Não. Quando você volta sensata, eu vou cair. Estourou o novo hit do Brasil!